Mais dinheiro tem mais no corre da nova vizinha, moleque lembrou. Quanto mais dinheiro tem, mais o crime gostou. Um tênis zero no pé, me diz que nunca sonhou com um carro zero, cheio de mulher. Ambição é instinto de vagabundo, é fato. Poder comprar, poder pagar, ter o melhor de todos. Pois quem convive com a pobreza, sei que querem mais. Quem já sentiu o sabor da fome, não olha pra trás. Querer ser certo nesse mundo é de contar centavos. Onde o político rouba, depois renuncia o caca. A gente é que é caçado por querer subir na vida. Por enquadrar a burguesa, vadia com favelado. Humilha, eu quero mais, eu vou ter mais. Puxa o que custar. Nem que pra isso a sua vida eu tenha que levar. Dinheiro traz felicidade, ainda eu não sei. Vou descobrir, nem que pra isso eu viro fora da lei. Poder dar pro meu filho tudo do bom e melhor. Mostrar que o crime gera lucro e vários querem mais. Mas nessa puta caminhada pro buraco altos vai. Pro buraco altos vai. Corre das metades e moleque louco. Altos menorzinhos, na minha quebra eu vejo querendo mais. Muito mais pra saciar seu desejo, dinheiro é mato. E fascina quem tá no corre. Melhor amigo, 765 ou 19. Difícil de acreditar, mas na quebrada é assim. Dinheiro fala, mas a gente a influência ruim. Os moleque da minha idade que já tá crescendo, vendo o pai e o irmão de perdendo veneno. Vários querem mais, e eu quero também. O que me atrai sempre mais, mais notas de 100. Enquanto isso, nesse jogo, vários apertando start. O final é sempre o mesmo, mais cedo ou mais tarde. O dinheiro é o que falou mais alto. É sempre assim. O que me atrai só ovo fácil. Vai entrar no time. Querendo mais, ouvir mais sangue, mais corpos no chão. E o final é sempre o mesmo, é sem perdão. Faz notas de 100. Quanto mais dinheiro tem, mais o tempo. Vixe disso eu sei. Quantos moleque doido não violaram as leis? Sucesso é mato, mas é fácil pra quem tem. E o pote de ouro nos barracos já tá cheio. É, quanto mais grana na conta, mais arsenal pra guerrilha. Em busca das numeradas, tem mais de 1000 pra quadrilha. Carro importado, mansão com vista pro mar. E os moleque inspirado no Fernandes Beira-Mar. Sonho distante, não, só pra quem não tem coragem de quadrar. O boy de Mercedes ou Ferrari invade a agência bancária, é maçarico no cofre. Quando a gerente fala senhor, então você morre. O clima aqui é assim, pra quem faz parte do time. Formação, perigo, profissão, crime. Desde pequeno eu aprendi que a sorte é a gente quem faz. Quero um salário mínimo de 10 mil reais. Vários querem dinheiro, poder. Vários querem 1000 pra mim, pra você. Por amor às moedas, vários mata, morre, eu sei. Em busca dos brilhantes, cada qual tem suas leis. Mais a verdade sim, moleque lembrou. Quanto mais dinheiro tem, mais o crime corrupou. Vários querem mais. vários querem mais. No corre das notadas sem. Quanto mais dinheiro tem, mais. Vários querem mais, vários querem mais, vários querem mais, vários querem mais.